Tome em suas mãos, ó Pai, a minha vida e guia-me pelas veredas da justiça. Se apaixonar por alguém é muito bom, certo? Ser correspondido é ainda melhor, certo? Viver seus dias com quem ama é muito bom, certo? Maravilha é andar e poder respirar. Maravilha é conhecer lugares que você achou que não queria nem pensar. Ver acontecer coisas que você imaginou que não queria se realizar. Seu filho se formar, sua filha se casar. A cura da doença, a escritura da sua casa. O primeiro beijo, a primeira namorada. As festas da família, a fogueira e a quadrilha. Os tempos da escola, algum lugar, algum momento da sua história. Existe um tempo bom perdido em sua memória. Ninguém veio ao mundo somente para sofrer. Tenha fé, existe um tempo bom preparado pra você. Não vai parar e deixa tudo para trás, vai. Não vai perder, vai. Desanimar, vai. Enlouquecer e esquecer o seu projeto que tanto corre atrás. Não, você não vai. Haja o que houver, não desista. Seu bom momento pode estar dançando do seu lado na pista. Então, dance como uma vida pra que seu bom momento exista. Planeje, realiza, mesa farta com comida. Roupa nova, calça, o tênis, a camisa. É sempre um bom momento, a conquista do que se precisa. O Natal dos seus sonhos pode já ter passado. Ou o ano da vitória ainda não foi conquistado. Pisar na areia, entrar no mar, sair todo molhado. Sentir na pele o calor do sol no domingo à tarde, no campo de futebol. Deitar na grama e ver as crianças correndo. Ter a certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo. Seja qual for o momento, lembre de um bom tempo. Cante a canção agora mesmo, pode ser um tempo bom. Bons tempos são reais, só que bom tempo vem. Um tempo bom todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom é o que você precisa pra ser feliz. E não pensar em desistir. Digo A, B, C, 16. Digo A, B, C, 16. Digo A, B, C, 16. C16, vai, tipo de show. C16, C16, C16. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Acho que os tempos são reais. reais. Só que o bom tempo vem e vai. Tempo bom, todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas, ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz. Se não pensar em desistir, vai. Um tempo bom existe. São reais. E ele sorri. Pra quem quiser viver, o bom é vai estar sempre na sua mente. Basta lembrar. Pra quê? Só vocês, com a mão pro alto cantando bem bonito agora, vai, vai.